sexto entre chaves 17, da qualidade e da forma. Primeiro, é um ser diferente da substância? O ser é o que é, sem mais qualquer coisa, o que é isolado das outras coisas? É a substância, o ser tomado com outras coisas, com o movimento, o repouso, a identidade, a diferença? São estes os elementos da substância? É a substância um conjunto cujas partes são o ser, o movimento, etc.? É, pois, por acidente que o movimento é um ser? Mas é a substância por acidente ou então é um complemento da substância? Não em si mesmo é a substância, mas o mundo inteligível. No mundo inteligível, tudo é substância. Por que não é o mesmo também no mundo sensível? Porque lá embaixo, todos os seres não fazem mais que um. Mas aqui, não se vê senão suas imagens, separadas umas de outra, uma de outra, e formando cada uma coisa diferente. Do mesmo modo, na semente, todas as partes estão reunidas e cada uma é aí todas as outras. A mão e o pé não têm uma existência distinta, mas no corpo estas partes estão separadas uma da outra. É que elas são então reflexos sem realidade. No mundo inteligível, são as qualidades diferenças da substância, situadas na substância ou no ser, pelas quais as substâncias se distinguem umas das outras e até pelos quais elas são substâncias? Esta definição é admissível, mas restrita às qualidades do mundo sensível. Entre essas qualidades, uma ação na verdade, com efeito, diferenças da substância, como bípede e quadrúpede, mas as outras não são diferenças substanciais, não são mais do que qualidade. Contudo, a mesma coisa pode ser, num caso, uma diferença que completa uma substância e, num outro, não uma semelhante diferença, mas um simples acidente. Por exemplo, o branco é um complemento da substância na neve ou na ceruza, e em ti ele é um acidente. No primeiro caso, ele está na razão seminal, é complemento da substância, mas não é verdadeiramente uma qualidade. No segundo caso, ele não está senão na superfície do corpo, e é uma qualidade, a menos que não se deva dividir as qualidades em duas espécies, as qualidades substanciais, que são próprias da substância, e as qualidades que são somente qualidades. Estas qualificam a substância, mas elas não fazem a diferença das substâncias entre elas e não provêm da própria substância. Numa substância já inteiramente constituída, elas introduzem uma maneira de ser puramente exterior. Elas vêm após a substância do ser e acrescentam-se a ele, quer que se trate, ademais, de uma alma ou de um corpo. E se o branco que se vê na ceruza fosse o complemento de sua substância, não é o mesmo nos cisnes, sem o qual eles não poderiam ser brancos. O calor é também o complemento da substância do fogo. Não poderia-se dizer que é a igneidade que é a substância do fogo e seu análogo à substância da ceruza? Não permaneceria ao menos que o fogo que cai sobre os sentidos, a igneidade, é o calor que completa a substância do fogo e que na ceruza o seu análogo é a brancura? Portanto, as mesmas coisas, quando elas completam uma substância, não são qualidades. E quando elas não a completam, são qualidades. Mas é absurdo dizer que elas não são as mesmas nos seres em que elas completam a substância e nos seres em que elas não a completam, pois sua natureza permanece a mesma. Mas, talvez, as razões seminais que produzem as qualidades substanciais são totalmente substanciais, mas as qualidades substanciais produzidas são, nos seres inteligíveis, quididades e nas coisas sensíveis, qualidades. Eis porque nós nos enganamos sempre em nossas buscas sobre a quididade de um ser, nós nos faltando a quididade e não nos contentando da qualidade. Por exemplo, o fogo não é o que dizemos que é ao considerar sua qualidade, apenas sua qualidade. O fogo é uma substância, mas o que nós vemos e o que fazemos entrar na fórmula de sua definição nos faz sair de sua quididade e nós não definimos senão sua qualidade. No caso das coisas sensíveis, esta prática é natural, pois nenhuma delas é uma substância e apenas as afeições são sensíveis. Daí sobrevém a questão: como uma substância é feita de coisas que não são substâncias? Já se respondeu que o que é feito de diversas coisas não é idêntico às coisas de que é feito. Mas é mistério responder, ademais, que o que se torna não é totalmente uma substância. Mas, no caso dos inteligíveis, como se poderia dizer que a substância é feita de coisas que não são substâncias? No mundo inteligível, diremos, o ser da substância tem um papel muito grande e ele é o mais puro. As diferenças do ser têm também a substancialidade, ou antes, uma substância não é tal senão não é tal senão seus atos, que seus atos se ajustam à sua natureza. Aliás, ou antes, uma substância mental, a não ser que seus atos se ajustem à sua natureza. Tal parece ser o inteligível na perfeição. Mas talvez esta adição dos atos, essa composição, o torne menor e comece a afastar-se de sua natureza. Segundo, é mister agora dar uma definição geral da qualidade. Talvez o conhecimento desta definição dissipará melhor as dificuldades. Perguntamos de início se uma mesma coisa pode ser, ora, simples qualidade, ora, complemento uma substância. E não sejamos surpreendidos disso, ela seria então antes o complemento de uma substância provida de qualidades. Ora, uma substância provida de qualidades deve ser uma substância e ter uma quididade antes de possuir qualidades. Por exemplo, a substância do fogo é anterior a esta mesma substância provida de qualidades. Mas o que é, pois, esta substância? É o corpo? Portanto, a categoria da substância será o corpo. Ora, o fogo é um corpo quente. Portanto, o conjunto corpo e quente não é uma substância. O quente está no fogo como o aquilino está no nariz. Mas se tira do fogo seu calor, sua luz e sua leveza, que parecem bem ser qualidades, não resta senão uma extensão resistente de três dimensões, a substância, então a matéria. Mas isso não parece verdadeiro, pois é antes a forma que é a substância. Ora, a forma é qualidade, a menos que ela seja, não seja qualidade, mas razão. Mas que é a coisa composta desta razão e do substrato em que ela está? É no fogo o que se vê e que queima? Não. São qualidades, a menos que não se diga que queimar é um ato derivado da razão seminal, e então se dirá também do ato de esquentar, de branquear e outros. Mas então nós não saberemos absolutamente o que pode permanecer de qualidade. É com efeito que é preciso, é mister a chamar qualidade tudo que é o complemento de uma substância. São atividades surgidas das razões seminais e das potências que estão nas substâncias. A verdadeira qualidade é o que está fora da substância. Ela não aparece, ora, como sendo uma qualidade, ora, como não estando. É o que é em excesso após a substância. É, por exemplo, a virtude, o vício, a beleza, a fealdade, a saúde, o fato de ter tal forma. A qualidade não é a forma, a própria forma, triângulo, quadrado, mas propriamente o faz ter adquirido a forma triangular, enquanto que essa forma foi recebida. Não é a triangularidade que é qualidade, mas a aquisição dessa forma, são ainda as artes e as aptidões. A qualidade é, pois, uma disposição que se encontra nas substâncias já existentes, ou melhor, ela é adquirida, ou então ela pertence à substância desde o princípio. Mas a substância não teria nada de menos se ela não lhe pertencesse. As qualidades mudam facilmente ou não. Há duas espécies, as que mudam facilmente e as que persistem. Terceiro, a brancura que está em ti não é, pois, uma qualidade. Ela é evidentemente um ato derivado de uma potência que é a de produzir a brancura. No mundo inteligível, as pretendidas qualidades são também atos. Nós as tomamos falsamente por qualidades, porque cada uma delas é próprio de uma substância, porque elas possuem, quanto a elas, um caráter próprio. Em que a qualidade no mundo inteligível difere, portanto, da qualidade no mundo sensível, já que uma e outra são atos? É que a qualidade no mundo sensível não indica a quididade de uma substância. Ela não faz a diferença das substâncias entre elas, nem seu caráter próprio. Ela revela apenas o que nós chamamos qualidade, e o que, no mundo inteligível, é um ato. Portanto, quando uma qualidade constitui o próprio de uma substância, é evidente, por isso, que ela não é verdadeiramente uma qualidade. Mas quando, pelo pensamento, nós isolamos essa propriedade que está na substância, sem ademais nada tirar da substância, e em nós limitando a conceber e engendrar uma noção, nós engendramos esta outra coisa que é a qualidade ao tomar na substância a parte mais superficial. Se é assim, nada impede que o calor, quando é inerente ao fogo, seja uma forma ou um ato, e não a qualidade do fogo, e que, por outro lado, seja uma qualidade tomada num outro sujeito isolado. Ela não é mais a forma de uma substância, mas um traço, uma sombra ou uma imagem que abandonou sua substância. Então ela é qualidade. Portanto, todos os acidentes que não estão, que não são atos de formas essenciais às substâncias, são qualidades. Tais são os hábitos adquiridos e outras disposições dos sujeitos que é preciso chamar qualidades. Mas seus modelos inteligíveis, ou existem primitivamente, onde existe primitivamente, são atos. Não é, pois, verdadeiro também que uma mesma coisa seja uma qualidade e não seja uma qualidade. A qualidade é o que está isolado da substância, é o que lhe é ligar, é aquilo, é que ele é ligado. O que lhe é ligado é uma forma, um ato. Uma coisa não é a mesma quando ela permanece em si mesma e quando colocada num sujeito outro que ela decai de seu grau de forma e de ato. O que não é jamais a forma, mas somente o acidente de um sujeito é uma pura qualidade e não é nada mais do que isso. 7. Entre chaves 37, da mistura total. Examinamos o que se chama a mistura total dos corpos. É possível, se mistura um líquido com outro, que cada um deles penetre inteiramente através do outro, ou então o primeiro através do segundo? Não há, ademais, nenhuma diferença entre essas duas hipóteses. Não há Ademais, nenhuma diferente dessas duas hipóteses. Deixemos de lado aqueles que atribuem a mistura à justa posição de partículas. Seria, então, menos uma mistura que uma simples reunião, pois numa mistura tudo deve ser homogêneo e cada parte, por pequena que seja, deve ser feita dos elementos da mistura. Alguns admitem que as qualidades, somente as qualidades, se misturam. Segundo eles, a matéria de cada um dos dois corpos é justaposta à do outro, mas as qualidades que vêm de cada um dos dois se introduzem no outro. Podem parecer ter razão em sua crítica da mistura total. Daí resultaria, dizem eles, que as grandezas das massas se subdividiriam em fragmentos se não permanecesse no mixto nenhum intervalo cheio por um só dos dois corpos, e se a divisão se perseguisse continuadamente até o que cada um dos dois atravessasse o outro inteiramente. Ademais, os corpos misturados ocupam alguma vez um volume maior que um dos dois tomados separadamente, e um volume tão grande que se ele estivesse simplesmente justapostos. Portanto, se havia uma penetração total, seria mistério que o volume do corpo em que o outro foi projetado permanecesse o mesmo. Quanto ao caso em que o volume do misto não é maior que aquele de um dos dois corpos, a razão é que esse corpo continha ar que dele saiu e em lugar do qual o outro corpo penetrou. Como, ademais, um pequeno corpo poderia estender-se num grande para contê-lo todo inteiro. E eles dão ainda muitas outras razões. Os partidários da mistura total poderiam responder que os corpos se dividem bem, mas sem se dissolver em fragmentos, até no caso da mistura total. O suor, dizem, corre sem que haja fendas ou buracos sobre o corpo. Diz-se que a natureza fez o corpo de tal maneira que o suor possa atravessá-lo. Mas fabricam-se lâminas finas e contínuas que se vê um líquido impregnar completamente e atravessar de uma face a outra. Como é possível dizer-se se essas lâminas são corpos? Não é, na verdade, fácil compreender como um corpo atravessa um outro sem dividi-lo. Mas se eles se dividissem, é claro que eles se destruiriam completamente um ao outro. Ademais, quando seus adversários falam desses casos em que não há aumento de volume na mistura, eles dão dela como razão a saída do ar enchido em um dos corpos. Mas, no caso em que o volume aumenta, quem impede, apesar da dificuldade dessa explicação, de dizer que esse aumento é devido a que cada um dos dois corpos traz ao misto sua grandeza própria com suas outras qualidades? Pois a grandeza não se desvaneceria mais que as outras qualidades. E da mesma forma que o misto tem uma qualidade nova formada da mistura das qualidades dos dois corpos, haveria uma grandeza nova produzida pela mistura das grandezas dos dois corpos. Mas então poderia responder os partidários da primeira tese, já que a matéria de um corpo se justapõe à matéria do outro e sua massa, a qual está ligada a grandeza, à massa do outro. É a nossa própria tese que sustentais. Mas se a matéria de um, com a grandeza que é primitivamente nela, penetrasse inteiramente a de outro, o fenômeno não seria comparável à justa posição de duas linhas colocadas ponto a ponto e se tocando por seus pontos extremos, caso em que haveria crescentamento de grandeza, mas a coincidência de duas linhas. Então, não haveria crescimento. Restam os casos em que o menor dos corpos, por pequeno que seja, penetre o maior, tão grande que seja, e em que a mistura é aparente. Quando a mistura não é aparente, pode-se responder que o pequeno corpo não se estende de todas as partes do grande corpo. Mas quando a mistura é aparente, é impossível. Pode-se dizer, então, nós falais de uma extensão da massa do pequeno corpo, mas é totalmente fato inverossimilhante que uma massa tão pequena se estenda a tal ponto. Seria admitir que, sem mudar de natureza, as dimensões desta massa aumentam tanto, tanto que, quando d'água, ela torna-se ar. Segundo, mas eis uma questão que é mistério tratar por si mesmo. Que aconteceria quando a massa d'água se tornou ar? Como cresceria ela? Permanecemos agora nos argumentos indicados, entre muitos outros, em favor de cada uma das duas teses, e examinemos por nós mesmos o que é mistério dizer neste assunto, qual é a opinião conforme os argumentos indicados, e se não se apresentaria uma outra diferente das duas primeiras. Quando a água corre através da lã ou filtra gota a gota através de um papel, porque o corpo líquido todo inteiro não atravessa a folha, porque o corpo líquido todo inteiro não atravessa a folha? É porque a água não corre mais, como admitir que a matéria da água não faça senão tocar a do papel e a massa de uma à massa da outra e que suas únicas qualidades se misturem. Pois a matéria da água não é somente justaposta do exterior à do papel, e ela não é, ademais, nos intervalos do papel, pois a folha é totalmente úmida, e em nenhum ponto sua matéria está isenta dessa qualidade, e pois esta qualidade é toda a parte acompanhada de sua matéria. Não há ponto do papel em que não haja água. Não propriamente água, disse, mas a qualidade da água. Mas então, onde é que está a água? E para que a massa do papel não permanece a mesma? É a água que, ao se ajuntar, aumentou o papel. Se é acrescido das dimensões da água, que aí se introduziu, se é acrescido, é que um volume d'água se juntou ao seu. E se é acrescentado, é que não foi absorvido. A matéria da água e a do papel são, pois, em dois lugares diferentes. Mas da mesma forma que um corpo dá uma qualidade a um outro, ou recebe uma qualidade de um outro, quem impede que esse corpo dê ou receba uma grandeza? O caso é diferente, pois se uma qualidade se junta a uma outra, ela não é mais o que ela era. Junto à outra, ela perde sua pureza. Ela não é mais ela mesma e ela se enfraquece. Mas uma grandeza junto a outra grandeza não desaparece. Por outro lado, objeta-se. Por que disse que um corpo, ao penetrar um outro corpo, fragmenta, já que admitimos nós mesmos que as qualidades atravessam um corpo sem o dividir? Mas é que as qualidades são incorpóreas. A matéria ela também é incorpórea, pois ela é também incorpórea como as qualidades. Se essas qualidades são bastante, em número bastante pequeno, por que não atravessam elas também os corpos com sua matéria? Se elas não atravessam os corpos sólidos, dizem, é que esses corpos têm qualidades próprias para impedir as outras de passar através ou das qualidades muito numerosas. Não é, pois, porque lhe é impossível de atravessar os corpos com sua matéria. Se a contextura cerrada dos corpos sólidos vem do grande número de suas qualidades, este número é a causa desse impedimento. Se essa contextura é uma qualidade que lhes é própria, é ela que se chama a corporeidade. É sua qualidade própria é a causa disto. Se não são, pois, as qualidades como tais que admite a mistura entre elas, mas qualidades de uma certa natureza, e não é a matéria como tal que se recusa à mistura, mas a matéria dotada de uma certa qualidade. Isso é, ademais, mais verdadeiro que a matéria não tem grandeza própria. embora ela não seja jamais despojada de grandeza. E já falamos bastante sobre essas questões. 3. Já que nós fizemos menção da corporeidade, perguntamos se ela é um composto resultante de todas as propriedades de um corpo, ou se ela é uma forma, uma razão que produz o corpo, provindo da matéria. Se o corpo é feito de todas as qualidades, mais a matéria, a corporeidade é então uma forma. Se ela é uma razão que produz o corpo, ao acrescentar seu resto, é evidente que esta razão tem inclusas nela todas as qualidades. Essa razão, se ela não se reduz a uma fórmula que define a quantidade do objeto, mas se ela é razão produtora do objeto, não deve compreender nela a matéria. Ela é uma razão que está na matéria e que produz o corpo ao vir nele. O corpo é a matéria mais a razão que está nela, mas essa razão está nela mesma, é nela mesma uma forma sem matéria que se pode considerar isoladamente, até se ela não é jamais de fato separada da matéria. Há demais na inteligência uma outra razão que é dela separada. Ela é na inteligência porque ela é ela mesma inteligência. Mas eis aí uma questão para tratar em outra parte. Oitavo, entre chaves, 35. Por que os objetos vistos de longe parecem pequenos? Primeiro, de onde vem que os objetos afastados pareçam menores e que, a uma grande distância, pareçam estar num intervalo pouco considerável, enquanto que os objetos vizinhos são vistos com sua verdadeira grandeza e sua verdadeira distância? Os objetos parecem menores porque a luz tende a se reunir para o olho e ajustar-se à grandeza da pupila? Será que quanto mais a matéria do objeto visível está afastada, mais a forma atinge o olho isolado da matéria? E a grandeza como a qualidade é sem dúvida uma forma. Mas a forma da qualidade chegaria somente até o olho? Até o olho. Ou então, há uma grandeza que percorre o espaço e que percebemos tal qual é realmente a cada um dos pontos em que ela está? Seria mistério, então, que o próprio objeto estivesse perto do olho para ser conhecido com sua verdadeira grandeza. Será porque a grandeza é visível por acidente e porque a cor é o primeiro visível? Então, um objeto vizinho é percebido como uma extensão colorida. De longe, percebe-se bem que ele é colorido. Mas suas partes, ao se distinguirem, não permitem uma apreciação exata da grandeza, porque suas cores não nos chegam senão efacê. Será, ademais, espantoso que as grandezas sejam como sons que diminuem à medida que sua forma se faz ao se propagar? O ouvido também busca sua forma própria e não percebe a grandeza senão por acidente. Mas é verdadeiramente que ele a percebe por acidente? Como percebe primitivamente a grandeza do som? É como parece que se toca uma grandeza visível? É uma grandeza que não consiste numa quantidade extensa, mas nos graus de mais ou de menos, e que o ouvido não percebe por acidente. É a intensidade do som, comparável à intensidade do doce, que o gosto não percebe a não ser por acidente. Quanto à grandeza propriamente dita, é a extensão do objeto ser sonoro. Ora, ela a percebe por acidente ao tomar como sinal a intensidade do som. Mas esta percepção não é exata, pois se há uma intensidade que é a mesma para cada objeto, há então uma outra que vai se multiplicando e se estendendo em todo o corpo ocupado pelo objeto sonoro. Então as coisas não se repetissem, elas se façam, enquanto que as grandezas se repetissem. Mas há nas cores e nas formas o caráter comum, é o aminoramento que pelas cores é o efacement. E para as grandezas, diminuição. E a grandeza diminui na proporção do effacement da cor. É o que se torna mais claro num panorama variado. Veja uma colina que traz casas, jardins, outras coisas ainda. Se cada uma desses objetos é visto distintamente, pode-se medir a extensão do conjunto. Mas quando cada objeto não apresenta um aspecto distinto, torna-se incapaz de medir detalhe por detalhe e de conhecer assim a grandeza total da colina. E até objetos vizinhos de nós e muito variados, sobre os quais lançamos um olhar de conjunto, sem notar todos os seus detalhes, parecem, contudo, menores que cada um deles. Parecem, contudo, menores, quando cada um deles é afastado mais depressa aos nossos olhares. Quando se vê o detalhe, é possível medi-lo exatamente e se conhece sua grandeza total. Se se olha objetos do mesmo aspecto e de uniforme, engana-se ao estimar sua grandeza, porque a vista não pode medi-los parte por parte. Ela glisse sobre eles sem encontrar nenhuma diferença de aspecto que lhe permita deter-se cada um deles. Eis porque um objeto afastado pode nos parecer vizinho. A extensão que é entre nós e esse objeto se contracta. E eis porque percebemos exatamente a grandeza dos objetos vizinhos. Mas desde que o olhar não pode captar o detalhe das qualidades de um objeto afastado, ele não pode dizer ademais qual é a sua grandeza. Segundo, a diminuição dos objetos virá da diminuição dos ângulos sobre os quais ele é visto? Não. Nós dissemos, já tratamos disso na outra parte. Acrescentamos agora aqui que, ao atribuir a diminuição do objeto à do ângulo visual, admite-se que o resto do olhar percebe os objetos que não caem sob este ângulo, ao menos objetos tais como a atmosfera. Mas suponhamos um grande objeto, uma montanha, que ocupa todo o olhar. Ela é igual ao campo visual e não permite nada a ver fora dela, porque a dimensão do olho lhe corresponde, o olhar lhe corresponde, ou até que o objeto ultrapassa os dois lados, o que o olhar pode abarcar. O que se teria de dizer neste caso? Pois o objeto aparece muito menor que ele, na verdade, é, e contudo ocupa todo o campo da visão. Compreender-se-á sem contestação possível o que eu quero dizer ao olhar o céu. Não se pode ver de um só olhar um hemisfério todo inteiro. A visão não poderia estender-se em um tão grande espaço. Contudo, admitamo-lo, se sequer, a visão abraça, pois, um hemisfério inteiro. A grandeza desse hemisfério na cúpula celeste é igual a um grande número de vezes sua grandeza aparente. Como, pois, explicar por uma diminuição do ângulo visual que a grandeza aparente seja consideravelmente inferior à grandeza real? Nono, entre chave 33. Como aqueles que dizem, contra aqueles que dizem que o demiurgo do mundo é mau e que o mundo é mau. Nos surgiu que a natureza do bem é simples e tão primitiva, e também primitiva. O que não é primitivo não é jamais simples. Não contém nada em si mesmo, e ela é alguma coisa de um cuja natureza não é diferente do que se chama o um. O um não é uma certa coisa do qual se diz a seguir, um. Nada mais que o bem não é uma coisa da qual se diz a seguir que é o bem. Que se diga um ou bem é mistério pensar numa mesma natureza. Dizer que ela é uma não é atribuir-lhe um predicado, mas designá-la a nós mesmos tanto quanto é possível. Ela é o primeiro, porque não há nada de mais simples. Ela é o que se basta a si mesmo, porque ela não é feita de diversas coisas, senão ela dependeria dos elementos dos quais ela seria formada. Ela é o que não é em outra coisa, pois o que é em outra coisa depende sempre de uma outra coisa. Não depende de outra coisa, não sendo em outra coisa, não sendo, portanto, sendo, pois, uma combinação, o bem não deve nada ter acima de si. É mistério, portanto, não remontar a outros princípios, mas é mistério pôr o bem acima. Depois dele, a inteligência, inteligência primitiva, e após a inteligência, a alma. Tal é a ordem conforme a natureza. E não há nem mais nem menos na realidade inteligível. Se se diz que há menos, é mistério declarar idênticos o bem, ou então a alma e a inteligência, ou então a inteligência e o primeiro. Mas se demonstrou bem, bastantes vezes, que eles são diferentes. Resta, portanto, examinar no momento se há mais que esses três termos. Quais realidades poderiam, pois, haver salvo eles? Se o princípio de todas as coisas é tal, que, como ele foi descrito, não pode haver uma natureza mais simples que ele e mais elevada que ele. Não se poderá dizer que há este princípio em potência e este princípio em ato, pois seria ridículo introduzir nas realidades atuais tanto sem matéria esta divisão de ser em potência e de ser em ato para multiplicar essas realidades. Mas essa divisão não se encontra, ademais, nas realidades posteriores ao um, e não se deve imaginar que há uma inteligência em repouso e uma inteligência em movimento. Que seria o repouso da inteligência? Que seria seu movimento ou palavra? Em que consiste a inação de uma e a atividade da outra? A inteligência é sempre como ela é, seu ato é estável e idêntico. Ela pertence à alma, mover-se para ela e em torno dela. Quanto à razão que vem da inteligência na alma, ela dá inteligência à alma e não a uma natureza intermediária entre a inteligência e a alma. É mistério não admitir mais diversas inteligências das quais uma pensa e outra pensa que ela pensa. Ao admitir até que pensar e pensar que se pensa sejam duas coisas diferentes, a inteligência é uma intuição única que percebe os seus próprios atos. É ridículo admitir uma semelhança de diferença na inteligência verdadeira. A que pensa que ela pensa é absolutamente a mesma que a que pensa, senão não teria uma inteligência que pensa e uma outra que pensa que a primeira pensa. Ela seria totalmente diferente da primeira e não seria por isso mesmo que pensava. Dirão que ela se distingue logicamente, é de antemão abandonar a multiplicidade das hipóteses. Ademais, é mistério examinar-se, mesmo por uma distinção lógica, pode-se admitir uma inteligência que não faça senão pensar sem ter consciência que ela pensa. Uma tal divisão não poderia produzir-se em nós mesmos. Há sempre um pouco de sabedoria para dirigir suas tendências, suas reflexões, sem que estar-se-ia taxado de louco. Que seria então a verdadeira inteligência que, ao pensar, pensa em si mesma e não pensa um inteligível exterior, mas que ela mesma seu próprio objeto de pensamento. É mister que, ao pensar, ela se possua e se veja ela mesma. E, ao se vendo, ela se vê não desnudada de pensamento, mas inteligente. Assim, no ato primitivo do pensamento está contido o ato de pensar que ela pensa. É um único ato que não se poderia desdobrar sequer logicamente. Ademais, se a inteligência pensa sempre o que ela é, que lugar haveria para essa distinção que se inventa entre o ato de pensar e o ato de pensar que ela pensa? E se, ademais desta segunda inteligência que pensa, que a primeira pensa, se introduzisse uma terceira inteligência que afirmaria pensar que a segunda pensa que a primeira pensa, a absurdidade seria então mais manifesta. Por que então não ir até o infinito? Quanto à razão, fazê-la proceder da inteligência, pois fazer vir dela uma outra razão que está na alma, de tal forma que a primeira seja intermediária entre alma e inteligência, é privar a alma do pensamento, pois ela receberá a razão não pela inteligência, mas de uma outra razão intermediária entre ela e a inteligência. Ela possuirá uma imagem da razão e não a razão. Ela não conhecerá a inteligência, ela não pensará. Segundo, portanto, nada demais senão as três hipóteses. Não admitimos nos inteligíveis estas invenções supérfluas, às quais se recusam, se refutam. Não há senão uma inteligência única, idêntica, sempre a mesma, inquebrantável, imitando seu pai tanto quanto pode. Nossa alma tem uma parte que é sempre próxima dos inteligíveis, uma outra que está em relação com o sensível, uma outra que está entre os dois, natureza única para potências múltiplas. Ora, ela se assemelha inteiramente na sua parte mais perfeita e se junta ao melhor dos seres, ora, sua parte inferior é empolgada e levada com ela à parte média, pois não é permitido que a alma seja levada integralmente. Ela experimenta essa infelicidade porque ela não permanece nesta região de beleza em que permaneceu a alma, que não é uma parte de nós mesmos e da qual não somos mais que uma parte. Esta é esta alma que faz dom a todo o corpo do que pode receber dela, permanecendo imóvel, sem ter necessidade de agir, de refletir, nem de nada corrigir. Ela o governa e ordena as partes simplesmente ao contemplar o que está antes dela, graças à sua maravilhosa potência. Quanto mais ela se liga à contemplação, mais ela é bela e poderosa. Ela dá o que ela tem do alto, ao que vem após ela. Ela ilumina porque ela está sempre iluminada. Terceiro, ela está sempre iluminada. Ela possui continuamente a luz que ela dá às coisas inferiores. Essas coisas sempre mantidas por ela e banhadas de seus raios, gozando da vida tanto quanto podem, quanto eles ou elas o podem. Assim, ela se reaquece tanto quanto pode no fogo em volta do qual faz o circo. O fogo, contudo, não tem senão uma ação limitada. Mas enquanto não não foi cortado o ser dos seres estas potências ilimitadas, como poderiam elas existir sem se comunicar? Cada uma deve dar do seu a um outro ser, sem que o bem não seria o bem, a inteligência não seria inteligência, a alma, enfim, não seria mais ela mesma se, após o primeiro vivente, não houvesse uma segunda vida que dura tanto quanto a primeira. Todos os seres devem vir em seguida uns aos outros, mas essa sequência é eterna e eles são engendrados. É nesse sentido que eles procedem de outros seres. Eles não foram engendrados num momento determinado. Os seres que se chamam engendrados o foram e o serão eternamente. Não perecerão senão as coisas que contêm as partes das quais elas se decompõem. Se elas não contêm, elas não perecerão. E se se dissesse que toda coisa se reabsorve em matéria, por que não dizer que a matéria perece também? E se se diz, por que seria necessário que ela nascesse? Disse que ela era uma consequência indireta, mas necessária. Ela é então necessária a cada instante. Mas se se deixa isolada da forma, os seres divinos não estarão em toda parte. Eles se cortarão em alguma, se separarão de algum modo, num lugar separado, pois não é possível. A matéria será sempre iluminada. Já que isso não é possível, a matéria será sempre iluminada. Quarto, eles dirão, é a alma que criou perdendo suas asas. Mas a alma do universo não experimenta essa perda. Eles dirão, então, é após a sua queda que ela cria. Que nos dizem, pois, a causa dessa queda? A que momento ela caiu? Ou foi eternamente? Então, segundo sua própria tese, ela permanece uma alma caída. Esta queda quando começou? Mas por que não começou mais cedo? Para nós, pensamos que a causa produtora do mundo não é senão que a alma se inclina para a matéria. É antes que ela não se inclina. Pois inclinar-se, evidentemente, esquecer os inteligíveis. E se ela os esqueceu, como modelaria no mundo? De onde vem que ela produz o mundo, senão dos inteligíveis que ela viu lá embaixo? Se ela não se lembra para produzi-lo, é que ela não se inclinou totalmente, pois ela não tem, então, uma visão obscura. Mesmo que ela não se incline antes para o mundo inteligível, a fim de precisar sua visão. Pois se ela tem qualquer recordação, por que não teria ela vontade de retornar a ele? Que reflexões faria ela sobre os resultados que teria para ela a produção do mundo? Produziria-o a fim de ser honrada? Vai-se compará-la aos nossos fabricantes de estátuas? É bem ridículo. Se ela produzia o mundo por um pensamento refletivo, se o ato e o poder de produzir não estivessem em sua própria natureza, como teria ela produzido o mundo visível? Quando o destruirá? Se ela arrepende-se de tê-lo produzido, o que espera? E se ela não o destruiu ainda, ela cessará de arrepender-se. Pelo hábito e com o tempo, o mundo se tornará para ela mais caro. Se se diz que ela espera as almas individuais, as almas não deveriam mais renascer, pois ao seu primeiro nascimento, elas fizeram a prova dos males daqui baixo e elas deveriam cessar de voltarem aqui. O mister não mais considera que esse mundo é uma má produção, porque ele contém muitas coisas que vão mal. É querer dar um valor demasiadamente grande, é crer que ele é idêntico ao mundo inteligível, enquanto que ele não é senão uma imagem. E que imagem poderia ser mais bela que ele? Que outro fogo que o nosso poderia ser uma melhor imagem do fogo inteligível. E após a terra inteligível, há uma terra superior à nossa, há uma esfera mais perfeita e de um movimento mais regular, salvo a extensão do mundo inteligível em si mesmo. Há, após o sol inteligível, um sol superior ao sol visível. Quinto, eis que é absurdo. Essas pessoas com um corpo tal que o corpo humano, com uma alma cheia de desejos, de dores, de cólera, não desprezam, contudo, o seu poder e pretende ser capaz de contato com o inteligível. Mas, se se trata do sol, nego que este astro possua um poder bem mais isento de paixão, mais conforme a ordem, menos sujeito à alteração que o nosso. E não teria mesmo a inteligência este astro tão superior a nós que vimos de nascer e somos impedidos por tantas ilusões de ir até a verdade? Após eles, os homens, mesmo os mais maus, têm uma alma imortal e divina, e o céu inteiro, com os seus astros, não possui uma alma imortal. O céu é feito, contudo, de coisas muito mais belas e mais puras que nosso corpo. Eles aí veem a regularidade, a bela disposição e a bela ordenação, e blame, pli, que ninguém, a desordem das coisas terrestres. Como se a alma imortal preferisse o lugar inferior e quisesse ceder lugar superior a uma alma mortal. Paramos aqui, vamos passar para outra parte.